vai botando e vai. Já sabe, né? É Matheus e Sagaz. Hoje rola bolo doido no barraco de favela. Avisa pra Nifeta, convoca as amigas dela. Com duas doses de gin, a novinha já libera. Vou te tacar com pressão, que tu não é mais donzela. Vou te tacar com pressão, que tu não é mais donzela. Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai. Oi, vou quicando gostosinho, vou quicando, vai. Vou sentando devagarinho, senta no colo do pé. Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do pai. Oi, vai botando e vai. Oi, vai botando e vai. Oi, sento no colo do pai. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Oi, vai botando, botando, botando, botando. Oi, vai soltar, soltar, soltar, soltar, soltar. Sony no beat, manda pra ela. Joel CD, estou estourado de cruz. Hoje rola bolo doido no barraco de favela. Avisa pra Nifeta, convoca as amigas dela. Com duas doses de gin, a novinha já libera. Vou te tacar com pressão, que tu não é mais donzela. Vou te tacar com pressão, que tu não é mais donzela. Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai. Oi, vou quicando gostosinho, vou quicando, vai. Vou sentando devagarinho, senta no colo do pé. Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do pai. Oi, vai botando e vai. Oi, vai botando e vai. Eu sento no colo do pai. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Oi, vai botando, vai. Oi, vai soltando, vai. Oi, vai botando, botando, botando, botando. Oi, vai soltar, soltar, soltar, soltar, soltar. Vai botando e vai.